ci l'uomo sua te a chi fichi sin senti você io to triste assim non falei con você nem pochinho essa manhã acho que vou e dormir a não me matar porque o céu continua existindo com essa dor. Eu acho que vou me matar e vou me enterrar lá no meu jardim. E ninguém vai achar o meu corpo. Enfim, poderei morrer assim. E assim poderei descansar. Se me poupar com essa dor de dente que tanto me vai me fazer.